主万一开你lava a minha alma uma chuva que vem da cruz de Jesus esse sangue que entra em minhas veiasFaz conhecer quem é o meu pai. É pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poderPelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado, deixa o medo.Que cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu, meu DNA tem o código do filho de Deus. Chuva de sangue, eu sinto aqui cair I'm gonna make it.